Olá pessoas, sejam todos bem-vindos ao episódio de número 10 do podcast O Som do Cartucho. Eu sou André Albertin e o tema de hoje é Sega Sound Team. Este episódio ele foi publicado originalmente no dia 5 de dezembro de 2017 e eu trago para vocês um pouco da trajetória da banda, né, da in-house band, que foi a Sega Sound Team, uma banda que fez muito sucesso na época lá no Japão e que pegava, né, carona nos sucessos dos jogos para os quais a SEGA lançava. Então era muito comum, naquela época, né, os jogos da SEGA, assim como de outras desenvolvedoras, outras soft houses, isso aí no Japão, né, que eu estou falando, eles lançarem o disco com as músicas do jogo. E a SEGA Sound Team ela fazia uma dobradinha, porque o CD vinha com a música do jogo e ainda contava com a versão em estúdio, né? Essa banda excursionou pelo Japão todo lá na época do que a SEGA, né, tava, digamos assim, bombando mesmo no mercado, e chegou também a excursionar pelos Estados Unidos e alguns lugares da Europa também. Então foi uma banda muito importante, porque ela conseguia servir assim uma espécie de panfletagem, né, para os jogos da SEGA, só que através da parte musical, né? Como eu menciono no episódio, era uma forma de você aproveitar os recursos humanos que uma empresa tinha para poder alavancar ainda mais as vendas, né? Porque você cria uma emoção, um vínculo afetivo maior quando você tem jogo e música, né, associado. Isso é muito importante. Então, esse episódio de hoje, eu não vou trazer, digamos, até a fase 1993, que foi quando a banda encerrou. Mas eu vou chegar até a metade dela, porque é justamente essa época aí que os jogos que marcaram, né, a terceira e quarta gerações, mesmo eu trazendo hoje jogos de arcades, né, para a SEGA. Então, como esses jogos deram as caras nos jogos nos consoles Master System e do Mega Drive, então é certo que muita gente se lembrou, com alguma exceção aqui que não vai fazer tanta diferença, né? Eu digo no sentido de você desconhecer, mas vai conhecer hoje e vai se surpreender com o que vai conhecer. Então, as músicas que valem a pena citar hoje para esse episódio é a música do Space Harrier, o tema principal, né, do Space Harrier, o main theme, pelo mestre Hiroshi Kawaguchi. E essa música, eu sou fascinado por ela, ela é muito, muito bacana mesmo. A gente também tem a música do Galaxy Force, a música Beyond the Galaxy, por Koichi Namiki, e claro, não poderia deixar de marcar a presença aqui, o clássico Outrun, também aí do mestre Hiroshi Kawaguchi, com a sua música Passing Breeze. Assim como foram os CDs, né, de lançamento dessas músicas aí, como eu mencionei no início dessa apresentação de hoje, o Som do Cartucho vai também trazer para você essa dobradinha. Então hoje você vai conferir a música do jogo, certo? E quando chegar na metade do programa, vocês vão ouvir todas as versões em estúdio dessas músicas. Então vocês vão ouvir as músicas assim, na concepção original delas. Porque as músicas eram gravadas e depois elas eram codificadas, né, para a programação e colocadas no jogo. Então vocês vão sentir como é que era o clima de uma in-house band, né, desse naipe, né, como era a Sega Sound Team, antes da música fazer realmente parte do jogo. Então, velho, esse episódio tá sensacional. Eu preciso dizer para vocês que este é o último episódio dessa primeira temporada e o Som do Cartucho retornará apenas em agosto. Acredito que no dia 6, que deve ser, acho que é uma terça-feira. Então, vai ficar esse ato de tempo aí justamente para que eu possa fazer as novas aberturas aí da segunda temporada e, em paralelo, já ir gravando a quinta temporada, né, do Som do Cartucho. Então significa que eu estou gravando atualmente e quando for lançado no futuro já vai ser passado. É isso então, Ouvintes do Som do Cartucho, sigam lá na rede social lá do Twitter, através do @osomdocartucho. Podem mandar e-mail também para osomdocartucho@gmail.com. Não esqueçam também que o site é osomdocartucho.blogspot.com. Não esqueçam também de assinar, né, o podcast e, se possível, avaliar lá na iTunes, porque tanto a assinatura do podcast quanto a avaliação ajuda pra caramba na propagação aí, né? Para que outras pessoas possam acessar também, e também a relevância, né, do podcast nesse tema aí. É, o Som do Cartucho também você encontra ele nas plataformas do Megafono e também está disponível lá no Spotify e, lógico, todo o principal agregador aí de podcast. Ele é atualizado toda terça-feira, certo? Então, não esqueça, terça-feira, a partir de 12h30, já tem lá um episódio novo, quentinho, né? Requentado, digamos assim, para que você possa curtir aí seu dia. Beleza? Então, pessoal, eu sou o André Albertin. Obrigado aí pela audiência nessa primeira temporada. Agradeço a todo mundo. Nos encontramos, então, na próxima temporada do Som do Cartucho. É isso aí, galera. Um forte abraço para todo mundo e falou! Olá, pessoas, sejam todos bem-vindos ao episódio de número 10 do podcast O Som do Cartucho. Eu sou André Albertin e o tema de hoje vai ser sobre a in-house band da SEGA, a SEGA Sound Team. Essa banda aí extraordinária, né, que fez um sucesso absurdo lá no Japão e posteriormente no mundo afora, né, por trazer na sua música, né, elementos do rock com o Jazz Fusion, algo que era bastante comum nas bandas japonesas de videogame da época. Eu digo bandas japonesas, né, de videogame, porque era prática comum das grandes soft houses como Taito, Data East, a própria SEGA, né, como a gente vai mencionar hoje, entre outras, de terem suas bandas. Né, era uma equipe que a equipe de som, né, das soft houses acabavam por criar, né, bandas, como foi a própria SEGA Sound Team, né? Teve outras também, né, como da Konami, a Kukeiha, como eu já falei aí, a Data East, que era a Gammadelic também, né? Então o lance todo era saber aproveitar o material que se tinha, o material humano que se tinha, né, dentro da empresa. Porque, como todos sabem, né, desde que eu comecei o Som do Cartucho, eu trago para vocês músicas e sempre cito músicas de videogame, claro, e cito os compositores. Então, são pessoas formadas em música, né, tem uma formação erudita, às vezes até, né, como é o caso do Koshiro, entre outros, e que acrescentam bastante, né, em termos musicais. As músicas, quando foram criadas para os jogos, não, algumas, né, quer dizer, a maioria, não eram para estar lá só por estar, né, é porque era para trazer um significado maior mesmo, né, desde que começou a se criar música para videogame. Então, como eu falei, existia o interesse da empresa, né, da Soft House, em aproveitar esse material humano, né, dessa equipe de som, engenheiros, compositores, músicos, etc. De que forma? Não só de promover também os seus jogos, né, a música dos seus jogos, mas também de realizar performances ao vivo dessas bandas, né, tratando das músicas dos seus jogos. Então, assim, era uma ideia genial e algo que só aconteceu no Japão, né, na década de 80 e 90. Então, como eu percebi que esse é um tema pouco abordado dentre os podcasts, né, do gênero de VGM. Eu quis trazer para vocês por dois motivos. Primeiro, porque é um tema interessante, é um tema diferente. E segundo, porque é Sega Sound Team, né? É uma banda, desculpa a expressão, fuderdigna. Entendem? Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Eu gostaria de dizer também que hoje eu tô fugindo um pouco da temática do programa, né? De terceira e quarta geração. E eu tô indo um pouco além. Hoje eu vou tratar somente de músicas dos arcades da Sega. Mais especificamente da divisão da Sega, da AM2, né? Que ficou responsável lá pelo Space Harrier, OutRun, entre outros jogos aí que trouxeram, né, a Sega como expoente de originalidade, né, nos arcades. A potência que ela se tornou na época nos arcades. Então, a ideia foi essa, né? Não só pela qualidade musical da Sega Sound Team, como também pela originalidade do tema, digamos assim. Então, vamos começar hoje o programa abrindo aqui o som de cartucho com o tema clássico, né, do jogo Space Harrier. É interessante salientar também que eu falei para vocês o lance do que são músicas de arcade, né? É que eu vou dividir hoje o programa para vocês em duas partes. Mas vocês vão ouvir nesse programa hoje. É que a playlist hoje vai estar reduzida, só que ela vai estar em dobro. É que nem a Dilma, quando atingir a meta, a gente dobra a meta. A meta hoje são 7 faixas que eu vou trazer para vocês dos arcades da Sega. E depois eu vou trazer para vocês a Sega Sound Team realmente. Essa primeira parte são os compositores que fizeram as músicas para esses jogos clássicos aí, né? E então eles, de forma, entre aspas, isolada, né, fizeram a composição e tocaram as músicas, transportando elas para os videogames. E depois, como a ideia a ideia que eu vou trazer é a mesma que as soft houses da época tinham. Trazer primeiro o jogo, né, a música do jogo, você ter contato com a música do jogo, e em seguida vocês vão ter contato com a performance da banda, né, que é justamente essa ideia, para poder vender o jogo mais ainda, né, a pessoa se sentir empolgada para poder comprar o jogo através das músicas e comprar os discos também, né, que também é muito legal ter. Então, sem muitas delongas mais, vamos aí abrir o som do cartucho de hoje com a música tema do clássico Space Harrier para o Sega, para o sistema da Sega, né, o Sega 16, pelo mestre Hiroshi Kawaguchi. Vamos lá, então. Que delícia! Ficamos aí então com a música tema do jogo Space Harrier, pelo mestre Hiroshi Kawaguchi, da placa aí System 16, né? Na verdade é a placa Sega Harrier, que foi a primeira placa a utilizar o efeito Super Scalar, né? E como eu comentei com vocês no início, né? Acho que eu comentei, eu tava tão empolgado que não sei nem se eu falei. O que esses jogos têm em comum hoje é que todos eles utilizaram essa técnica, né? A técnica Super Scalar, que a intenção era justamente fazer com que os gráficos saltassem, né? Tivesse a impressão de que estivessem saltando da tela, né? Com relação à música aí, né? Do tema central, né? Do jogo Space Harrier, a gente nota aí a fusão mesmo, né? Do Jazz Fusion, né? Que no caso aí é um pouco de jazz, uma suave pitada de jazz com rock, né? A gente tá ouvindo esse baixo aí. Tudo isso muito bem orquestrado, né, pelo mestre Kawaguchi, e usando, né, o chip da família Yamaha, a mesma linha de chips de som que utilizou o Mega Drive. Esse aqui foi o Yamaha 2151. Então, muitos canais em FM, muitas vozes que tem disponível para poder trazer essa qualidade sonora incrível aí. Na sequência, vamos para o rock pauleira aí do jogo Afterburner, né? O tema central dele. Quem não lembra, né? Eu tive a oportunidade aqui na época, quando tinha a Playland aqui no Shopping Center Recife, de jogar uma única vez. Tive a oportunidade de jogar o Afterburner, porque era muito caro e era aquela cabine que era 360, né? Que era um lance da SEGA aí que ela tinha, que era para trazer imersão ainda maior. Além da placa que ele utilizava, né, baseada aí do SEGA Harrier, esse efeito Super Scalar, que era um atrativo enorme na época, ainda tinha o lance de você girar dentro da cabine, e era uma doideira da porra. Muito bacana. Então vamos agora para Afterburner, o tema central dele, novamente pelo Hiroshi Kawaguchi. Aqui ele foi acreditado como o nome original dele, né? Kawaguchi era o nome artístico, o nome dele de nascença é Miyauchi. Mas vamos ficar então com o Kawaguchi. Vamos lá então. Afterburner. We'll be right back. Muito bom. Ficamos aí então com o tema de central, né, do jogo Afterburner da SEGA, pelo mestre aí Hiroshi Kawaguchi. É, enquanto rolava aqui a música, eu tava me lembrando do que eu comentei, né, lá na frente, no episódio agora, sobre essa sacada super empreendedora, né, dessas soft houses japonesas, né, de lançar o material, né, o seu jogo, junto com CDs, performances ao vivo. Nossa, isso agrega valor bastante ao produto, faz com que você consuma aquilo com avidez mesmo, né? Não é à toa que a gente vê a galera fazendo fila lá, quilométrica, para poder comprar console, jogo, enfim. Não sei se ainda hoje é assim, mas na época era muito comum a gente ver essas coisas. E eu tava lembrando aqui daquele evento, né, o Video Game Music Live, que teve aí como um dos cofundadores o Tommy Talarico, que na verdade o que ele fez, né, com essa ideia aí do Video Game Music Live, nada mais foi do que o que a galera do Japão fazia, né, com essas bandas. Então, assim, era uma forma também de atualizar, né, as performances com os atuais temas musicais dos jogos, né, dessa geração agora, PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 2, que já usam orquestras e tem uma coisa mais bem elaborada, né? Então, o que o Talarico estava fazendo não era nenhuma novidade. A galera no Japão já fazia isso desde a década de 80. Muito bacana. Na sequência, vamos para o Super Hang-On, com a música Sprinter, pelo Katsuhiro Hayashi. Vamos lá, quem nunca jogou aí, né? Um clássico de jogo de moto que tinha... A SEGA era especialista em fazer as cabines bem adequadas, né, para os seus jogos. Jogos de moto, tinha uma moto. Os jogos de carro, como OutRun e o Super Monaco GP, tinha lá o cockpit, lá o carro. Enfim, o Afterburner tinha lá a cabine. Sempre trazendo essa experiência, né, pro jogador. Então vamos para a música Sprinter, do jogo Super Hang-On, por Katsuhiro Hayashi. minha nossa senhora, velho. Que coisa absurda de linda. Que jazz sensacional. Eu não sei se vocês perceberam no solo de teclado que tem nessa música. Puta merda. Que coisa sensacional. E eu tô falando isso pra chamar a atenção pra vocês pra uma coisa. Eu não sei se já deu pra perceber, mas até agora, dessas três músicas que eu já passei aqui pra vocês, elas não possuem loop, bicho. Que coisa sensacional. Isso é uma característica da Sega Sound Team, né? Da galera da Sega, que tava, assim, muito à frente do tempo deles. Eu não vou dizer que eles foram os únicos, e nem também que foram os primeiros, porque outros compositores já trouxeram também composições prolongadas, né? Mas, com certeza, bicho, eles encabeçaram aí essa primeira leva de compositores que trouxeram para os jogos essa complexidade musical, cara. Meu irmão, que som é esse, velho? Onde, me digam, onde vocês vão encontrar um solo de teclado num jogo, velho? De arcade da década de 80. Só tinha música rodando em loop infinito, porra. Eram músicas, assim, muito curtinhas. E o foco era você ficar ali fazendo pontinhos e tchau, velho. Tá entendendo? A SEGA, ela trouxe toda uma experiência pra você ficar... explodir a cabeça. Com gráficos, com a cabine e, nossa senhora, com essa música aí. Não dá pro cara não enlouquecer. Então ficamos aí com a música Sprinter, por Katsuhiro Hayashi, né? Tecladista também aí, parceiro do Kawaguchi. Com o tema, né? Quer dizer, uma das músicas do jogo do Super Hang-On. E também eu quero trazer aqui pra vocês o seguinte, que o Super Hang-On, assim como o Super Thunder Blade, né? Que eu trouxe pra vocês lá no episódio de Helicópteros, do Som do Cartucho. Quem não ouviu, deu uma sacada lá, que tá bem bacana também, é o episódio número 2. Eles meio que moldaram o modelo pra OutRun, né? Do Yu Suzuki, que tinha aquele lance do tempo, né? Assim, você tinha uma barra de tempo assim a percorrer, tanto no Hang-On, Super Hang-On, quanto no Super Thunder Blade. Na sequência, vamos para o clássico dos clássicos absoluto, com outra música. Se vocês gostaram do Sprinter, vocês vão ficar malucos agora com a música do jogo Galaxy Force, Beyond the Galaxy. Essa é pra deixar você alucinado. Então se liguem aí e viajem agora comigo para lutar contra o Império Halcyon. Vamos lá então. Minha Nossa Senhora, eu tô aqui todo arrepiado, bicho. Essa música é louca demais, velho. É linda, linda, linda. Ficamos então aí com Beyond the Galaxy, do jogo Galaxy Force, pelos mestres aí Koichi Inamiki e a sua banda, né? Enfim, a SST Band. Aqui é Jazz Fusion da melhor qualidade, né? Até o talo. Uma curiosidade. Um detalhe sobre a SST Band que eu não falei agora é que a banda, ela surgiu, né, com esse propósito, como eu falei para vocês aí no início do programa. Não só de vender CDs das músicas dos jogos, né, Golden Axe, Galaxy Force, Power Drift, Super Thunder Blade, entre outros, mas também para fazer performances ao vivo disso. Agora imagina só o que é ouvir uma Beyond the Galaxy ao vivo. Você fica louco, velho. E eu vou trazer para vocês algo bem próximo disso no segundo bloco do programa aí. Mas até lá vocês vão ficar com essa dica aqui, quer dizer, essa informação que eu trago para vocês é que, como eu falei, a banda surgiu em 88 e ela durou até 1993. E a sua formação inicial foi com Hiroshi Kawaguchi, né, que foi sempre o compositor, trabalha até hoje na SEGA ele. Foi um dos poucos que sobreviveu, né? Ele nos teclados, o Katsuhiro Hayashi também, outro compositor, que foi agora do Super Hang-On, né, com a música Sprinter, também nos teclados. Na guitarra, o Koichi Namiki, que também era conhecido como Mickey ou Pretty K.N., e no baixo, o Satio Ogawa. Essa foi a formação inicial da banda em 1988. Aí, quando eles fizeram a primeira performance ao vivo, aí aumentou, né, o grupo, passou de 4 para 6 integrantes, e aí saiu o Katsuhiro Hayashi dos teclados, né, para fazer essa performance ao vivo. Ficou só o Kawaguchi, e no lugar do Hayashi entrou o Kimitaka Matsumi, que eu não sei se vocês acompanharam, mas eu falei sobre a Manami Matsumi lá no primeiro episódio do Assoprando Cartuchos, que foi sobre o Mega Man, né? Ele é o marido da Matsumi, o Kimitaka Matsumi. Então ele substituiu o Katsuhiro Hayashi nessa primeira performance ao vivo aí da SST Band. E aí participou também, né, além do Hiroshi Kawaguchi, ele, o Koichi Namiki, né, na guitarra. Na bateria, o Takehiko Tanabe. No baixo, o Shingo Komori. E na outra guitarra, o Jouji Lijima, ou Galaxy, como ele era chamado. E eles arrasaram no primeiro show deles. Foi uma coisa, assim, absurda. Eu vou deixar para vocês links para as performances ao vivo. Ao vivo? As performances ao vivo da SST Band. Tem muita coisa deles no YouTube. Tem muita coisa bacana mesmo. E espero que vocês curtam bastante, para vocês terem uma noção do que é estar no show dos caras, que a galera mandava muito, muito bem mesmo. Vamos então na sequência para o absoluto Power Drift, com a música Like the Wind, o curso B, pelo Hiroshi Kawaguchi novamente aí, do jogo Power Drift. Esse jogo que eu vou falar depois. Fique com a música agora. muito bom mesmo. Rock de altíssima qualidade. Ficamos então com Power Drift, com a música Like the Wind. E eu espero que vocês tenham sentido o vento na cara de vocês com essa música. Porque essa é da típica música daquela que você coloca no carro e sai disparada. Sensacional. Pelo mestre aí, Hiroshi Kawaguchi. É, o que eu ia falar pra vocês, antes de botar a música pra tocar, que resolvi falar depois, é que um olhar desavisado, se chegar e for conferir o Power Drift, vai perceber uma semelhança quase que indissociável de Super Mario Kart pro Super Nintendo. Mas basta só olhar as datas dos jogos, dos lançamentos, pra perceber que quem copiou é quem... foi a Nintendo, né, que copiou a Sega, porque Power Drift, ele tem toda a estrutura visual que Mario Kart proporciona pra gente, né, os karts, a forma como os personagens estão dispostos na tela, né, lá no mapinha, e as carinhas deles, tudo, a única coisa de inovação que houve do Super Mario Kart foi o modo batalha, que Power Drift não tem, né, porque é um arcade. E os itens, né, pra você atrapalhar a vida do jogador, né, do oponente. Mas o grande diferencial de Power Drift é que ele funciona como se ele fosse você estivesse dirigindo um kart numa montanha-russa. Imagine isso num super scale, a sensação que não dá, deixa você maluco. Então ficamos aí com a música Power Drift, Like the Wind, o curso B, pelo mestre Hiroshi Kawaguchi. Muito, muito bom mesmo. Rock excelente. Eu tava aqui pulando na cadeira enquanto rolava aí a música. Na sequência, vamos para outro rock de peso do jogo Strike Fighters, o sucessor espiritual do jogo G-Lock, e que se desdobrou esse jogo no Afterburner 3, né? Afterburner 3, que em si eles têm a mesma estrutura. O Strike Fighters, ele pega elementos do Afterburner com o G-Lock. Aqui, a primeira performance, né, da SST Band também em estúdio, guiados aí pelo mestre Koichi Namiki, que era o guitarrista, né, como eu falei para vocês aí, dessa segunda formação da SST Band, que ela teve três ou quatro formações, se eu não me engano, ao longo dos tempos, né, de 88 até 93. Então vamos com a música Born Out do jogo Strike Fighters para a Sega, pelo mestre aí Koichi Namiki e sua banda SST Band. Vamos lá então. We'll be right back. minha nossa senhora, que coisa sensacional, velho. O guitarrista Koichi Namiki foi quem fez a composição dessa faixa, né? Dessa música aí, Born Out, para o jogo Strike Fighters. Mas quem rouba a cena aqui, nego, é o baixo louco do Masato Saito e os teclados aloprados aí do Kimitaka Matsumi. Meu irmão, que é isso, velho? Que solo absurdo é aquele? Muito, muito bom mesmo. Ficamos então aí com a música Born Out, do jogo Strike Fighters, pelo compositor aí Koichi Namiki e sua SST Band. Estamos chegando já no meio do fim do programa. Sim, porque a ideia é fazer com que vocês ouçam, né, as próximas músicas sem que eu interrompa aqui fazendo comentários, porque eu já fiz os comentários agora com essas músicas. O que eu vou trazer daqui a pouquinho para vocês são as performances, né, em estúdio, e vou deixar um bônus para vocês no final do programa, ao vivo, da SST Band, beleza? E isso aí eu vou deixar uma dica, mas eu vou dizer daqui a pouco. Passada aqui toda essa alopração de rock aqui do Power Drift e do Strike Fighters, eu vou agora dar um relaxamento pra vocês, né? Porque os ouvidos de vocês agora devem estar aí a mil, junto com o juízo, e vocês devem estar elétricos agora. Quem estiver limpando casa, lavando louça ou na academia deve estar super empolgado. Mas eu trago agora uma calmaria pra vocês relaxarem com a música que não poderia faltar, Passing Breeze, para o clássico dos clássicos dos jogos de corrida, né? Que não foi um jogo de corrida, foi só um jogo de direção, né? De você aproveitar o prazer de dirigir um carro, que foi OutRun, pelo mestre aí Hiroshi Kawaguchi. Então, vamos para a música Passing Breeze, que eu acho linda essa música. A trilha sonora de OutRun, ela é completamente de cabo a rabo, sensacional, né? Trazendo jazz fusion aí, com jazz latino, alguma pitada assim de rock, né? E tem esse filé aí, o Passing Breeze, que é uma das músicas que eu mais gosto do jogo. Então vamos lá conferir ela e relaxar um pouquinho agora os ouvidos. Se liga aí. Que coisa linda, hein? Ficou aí então Passing Breeze do jogo Outrun pelo mestre aí Hiroshi Kawaguchi. E se vocês gostam de Outrun, fiquem sabendo que existe sim um podcast sobre o tema no Assoprando Cartuchos. O podcast número 2 que eu fiz lá junto com o meu parceiro na época, o Alessia, né? O Alexandre Watanabe, intitulado Ferrari, como era? Eu não sei, não, é o episódio número 2. Vocês vão gostar. Lá tem, eu faço um dossiê praticamente completo do que foi o jogo Outrun para os arcades, né, da época. É isso então, amiguinhos. Ouvintes do Assoprando Cartuchos e do Som do Cartucho sabem onde me encontrar, né? Estamos aí nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e agora eu voltei lá para o SoundCloud. Então, ouvintes do SoundCloud, se estiverem aí, por favor, assinem, né, o feed do Assoprando Cartuchos, para que vocês possam ter acesso a todos os programas já lançados até o momento. Porque, como eu estou usando o plano gratuito do SoundCloud, então vai saindo lá engolfadas. Se quiser o material todinho, ou você acessa o site assoprandocartuchos.com.br ou assina o feed, né, no seu agregador favorito aí de podcasts, ou lá no iTunes, né, que já está tudo na mão. E se puderem, por favor, não deixe de trazer seus comentários, de avaliar também no iTunes, que é bastante importante, porque quanto mais avaliações tiver, maior vai crescer a comunidade, porque o Assoprando Cartuchos vai ficar lá na página inicial do iTunes. Então, se você tem um apreço pelo programa, né, se você gosta de verdade, um ouvido que tem carinho pelo que eu estou fazendo, considere então dar uma passadinha lá no iTunes e deixar seus comentários, sua avaliação. Se gostou, diga por quê. Se não gostou, também diga por quê. E ajuda, né, a divulgar, porque é o mínimo que você, ouvinte, pode fazer. Até porque não arranca pedaço, né? E não tá custando dinheiro, não tá custando nada. Vocês vão ficar agora, então, com a segunda parte aí do episódio de hoje, né? Do Sega Sound Team. E eu vou trazer para vocês agora as músicas, né? As performances da banda e um bônus, né, dela ao vivo, a última faixa. Eu vou ficando por aqui. Nos encontramos então no próximo episódio. Um forte abraço para todo mundo, uma excelente semana, e escutem aí até o fim, porque ainda tem muita coisa bacana. Vocês vão ouvir agora tudo que vocês ouviram, só que tipo a milésima potência, né? Porque o negócio agora vai ficar melhor ainda. Beleza então, galera? Eu vou ficando por aqui. Um abração para todo mundo. Nos encontramos então no próximo episódio. Falou, até mais. E aí, curtiram? Espero que sim. Se você chegou até aqui, significa que você gosta um bocado do som do cartucho. Portanto, essa é a hora que você vai parar tudo que você está fazendo, fecha os olhos e embarca nessa viagem que é essa última faixa da banda SST Band com a música Last Wave, ou A Última Onda. Se você estiver acompanhado aí com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa, sai com ela de noite, preferencialmente, olha para a lua, namora bastante. Se não, fecha o olho e se imagina num lugar bacana, numa praia, à noite, com aquela lua bonita, o céu estrelado, porque essa música só invoca isso. Espero que vocês tenham curtido, um forte abraço e até mais, galera. Falou!